olhos, pois não sei dizer se a verdade é o que eu mais quero ver. Saber se o amor é puro e vai crescer é tudo que eu preciso. Preciso saber quantos anos de vida eu ainda tenho. Será que ainda tenho tempo de alcançar meus desejos? Concretiza pensamentos ocultos que almejo. Vejo o que eu preciso saber, se tudo valeu a pena e se ela foi verdadeira. Se os anos dentro do rap garantem uma vida inteira, se os dias que se sucedem serão melhores que antes. Se não for, quem garante que a vida é pura esplendor? Preciso saber se saber demais foi melhor que eu fiz. Talvez não saber de nada me faça bem mais feliz. Me diz quando souber que até hoje eu ainda não sei. Só levo aprendizado dos momentos que eu falhei. Preciso saber nada dos outros, só que é meu. E o que eu já sabia nesse dia se perdeu. Vi luz em meio ao brilho, eu busquei, eu achei. Lutei por tudo que hoje já conquistei. Meditei, pois ignorância é bênção. Penso em tudo que eu abri mão. Vi solidão, a vida e seus motivos, nada é em vão. Que solução, me senti livre, só livrar os demais. Mas é mais, jogando fora o que me faz incapaz. Eu só sei que nada sei, sigo a intuição. Vivo a vida e cada dia pra mim é uma lição. Com a verdade que carrego aqui em cada composição. E saiba que eu preciso disso, é tipo a minha respiração. Fecho os meus olhos, pois não sei dizer se a verdade é o que eu mais quero ver. Saber se o amor é puro e vai crescer é tudo que eu preciso. Atenção, preciso escrever, menina, a nossa canção. Preciso te ver urgentemente, preciso tocar meu violão. Fecho os meus olhos, pois não sei dizer se a verdade. Saber se o amor é puro e vai crescer é tudo que eu preciso.